Nada. Oi, Salvador, boa tarde. Só passando aqui no Papa Verde para prosseguir na final do 17. Papa Vitor, ciente, é por 3 milhas fora. Passarei 3 milhas. Solo Gol 925 na posição para puxar o vacacionamento. Aguarde só um instantinho, Gol no 925. A linha EMA tem 5-10 pela nave. Botan 3190, pode prosseguir já direto para 2000? Pra... Pode lembrar 219, obrigado, bom domingo. Estabilizado. Aqui reportando estabilizado, direto do Duna 3190. Ponto 2 milhas da cabeceira no 7, o filho Papavito. Continue, Quarton, tráfico avistado. Tem pouso autorizado no 7, 150 com 10. O Papá Vitor. 150 com 10, pelo Papá Vitor. Papá Vitor, check-in. Prossiga. Check-in de pouso, está baixo travado? Aguarde. O TRIP 5219, livre da colagem da 10, 1150 grosso, com 10 faixas. Iniciado, 5219. 925, está autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, push acionar, Gol 1925. Entra para Vitor, 150 com 10, tudo autorizado. 150 com 10, Vitor. Salvador, cordial boa tarde, objeto 6720, sente informação Tango Transfere. Boa tarde, 6720, controle ação de identificação, décima tem 4 mil pés, chegada bom. 4 mil pés na chegada bom, se autoriza a dar presente direto pelo? Positivo, pelo autorizado, altímetro 1020, 6720. 4 mil com no 020, objeto 6720. Ok, ciente, reporte no terno, Mike Delta. 5219. O 5241 da 5241 na escuta. Autorizada presente direto Vitória da Conquista. Ou corrigindo, direto Vitória da Conquista 5241. Ciente, Vitória da Conquista direto trip 5241. Backtech autorizado, reporte 17 livre. Bom, Visão, Aracaju, via corredor 3 e 4 a bordo. Bate 4, ponto, para a bordo. Ok, o Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Está autorizado, Salvador Aracaju, mantendo 500 pés, seguindo a linha do litoral norte até o destino. A decolagem dá 1-7. E após curvar à esquerda para interceptar a linha do litoral norte, o corredor forte. O controle 120 decimal 8, a torre 186, o transponder acione 0263, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, está autorizado com o ponto lá no Aracaju, interceptando o litoral norte, pode decolagem da 17, curva esquerda, corredor forte, controle 1208. Tá correto, fica mais com o meu e chama a torre para acionar. Boa viagem. Papá Romeu, Índia Novembro Alfa. Condições visuais na escuta do controle, Índia Novembro Alfa. Então está autorizado, Congonhas, o nível 400, via Pesulu no meia, até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive, Pirassununga. A decolagem é da 1-0, curvará à direita, subida da EL, Leda, Leda DCT Bridge, vai interceptar Pesulu no meia. Controle, 120, decimal 8, a torre, 18-6. E o transponder 5073, Hotel Bravo Hotel. No transponder, chame a torre em 18-6 para o acionamento e táxi. O Hotel Bravo Hotel. Alô, Salvador, o Gol 755, pronto para o check acionamento em nós. Autorizado, chame táxi, o Gol no 755. Para o Gol 755. O Gol no 395, o portão é o 02, está autorizado a ingressar na Juliette, apenas aguardando a saída do banho da companhia. 7395, seguindo para 02. Severo autorizado ILS, chame estabilizado. Quem está próximo a estabilizar ILS, chame Vison, 390. Chame torre 18612, autorizado final ILS, e uma boa tarde. Ok, 18-6, muito boa tarde, muito obrigado, feliz dia dos pais. Igualmente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Torre Salvador, muito boa tarde. Eu estou 3190. 3190, ciente, reporte externo, já avistado. Reporte externo, baixo travado. Passaremos. O 1925, tá livre o táxi à direita. Chame a torre no ponto de espera, 18-6. Ajuste a 620, 1020. Livre táxi. Quando pronto, pode pegar no 0286, Gol 925. Papatango Bravo, que Luiz, que mantém-se em condições visuais. Na escuta do controle, altimetro no 020. Salvador, boa tarde, Gol 925. Próximo, espera dar um no zero. Pronto. Mantenha ponto de espera, 925. Mantenha ponto de espera, Gol 925. 3190, livre pouso no zero, 150 com 11. Ok, livre pouso da 1-0, 3190. Meia milha, obrigado. Para o táxi, Gol 755, tem 81 a bordo, Campinas, 3 horas. Sente, Gol 755, está livre o táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 18-6, o ajuste é 1-0-2-0. Pátio Índia, ponto de espera 18-6, 12-20, 755, boa tarde. Após passagem da aeronave, ali mantém a 1-0 com 9. 5241 no Livra 140 em subida, chama Centro Recife em 126 decimal 0. Boa noite, bom voo. 1260, boa noite, obrigado. Táxi autorizado, reporte para ingresso no 7, fica atento ao Mike com o Delta girando aí na parte 4. No 9 da Trite, autorizado direto, Vitória da Conquista. Conquista direto para o 5209, obrigado. Índia Novembro, por favor, a rotatória da presente. Está presente a rotatória, Índia Novembro. Webjet 6720, desce, mantém 2510 com 1900 no altímetro, tem condições de voar direto para Duna e completar a aproximação ILS para a pista 10? Afirmo, voando Duna, descendo 2500 com 1020, 6720. Positivo, chama estabilizado. Reportará estabilizado a EB 6720. Tive alinhagem de colagem na 10, bom 92. Salvador, boa tarde, vão 755.0. Rolagem que traz companhia ali, mantém. E Juliette, portão 5. Também. E Alfa, Juliette, portão 5 para 3190. Alain de pronto, cabeceiro no 7. Reportamento pronto, pode. Na frente, ok? Positivo então. E completo ILS direto Simbra. Chama estabilizado inicialmente para 2500. 2500 inicialmente, reportará estabilizado voando Simbra, mas sai 2 anos. E o senhor vai passar em cima de... Está passando no meio de duas aeronaves e voando sobre regras visuais a 1500 pés nos corredores. Ok, o EBMS é 2 anos. 5219, chame centro Recife em 126 decimal 0. Boa noite, bom voo. 260, um bom final de tarde, obrigado. Ok, muito obrigado também. Muito bom voo. 208, abraço. Da colagem, 150 graus com 2 graus com a Mike e o Romeu. Polo Salvador, aqui cordial do gol 1925. 1925, uma cordial boa tarde. Direto Arbor, ou melhor, direto Elefa, vigilante. Afirmativo, aí vai direto. Ele é Alfa Gol, 1925. Romeu, volando agora 05, curva à esquerda para o cruzamento do campo de imediato, setor nordeste. Curvando à esquerda de imediato para o setor nordeste, o Oscar Mike Romeo. Já, sim, thanks. Okay. 755, livre decolagem da 10, tráfego helicóptero, setor nordeste, 500 pés, não interfere, 140 com 10. Decolagem 1-0, 1-7, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, Controle Salvador, muito boa tarde, papá Romeo Oscar, Mike Romeo. Tá, Mike Romeo, boa tarde, mantenha-se visual 510 na linha do litoral. Informe quando possível seu chamado de pouso em Aracaju. Vai manter, solicita da presente, se possível, ascensão para 1000 pés no corredor forte. E vai o estimado do pouso, os 2105, 2105. Ou copiado, Oscar Mike Romeo, 1000 pés está disponível, altímetro 1020. 1020 no altímetro, livre ascensão para 1000 pés, Oscar Mike Romeo. É, antes de mais nada, se acaso perder comunicações, como foi dito para a torre, feliz dia dos pais para o pessoal do controle, para quem for pai e para quem vai ser. Obrigado, agradecemos. 120 autorizado sinal e LS, confirme se visual para a pista. Afirma, visual girando praticamente uma base pela esquerda no momento. Uma torre 118612, bom pouso. 186, obrigado, até daqui a pouco. Controle igual 755. 755, contato radar, boa tarde, vigilância, direto Leda. Vigilância pro de Leda, igual 755. Okay, ready back is correct, and report for push and start gate 10, airport go. Oh, we look for go. Passeio 231 para push acionamento. 231, está autorizado e Shantax. Passaredo. Autorizado em cortar base, reporte final de 2017. Vai encontrar a base e reportar a sinal de 2 milhas da 17 milhas, não lembro. Luiz, que torre 118612, abraço Luiz. Até a próxima, bom final de domingo. Mike Romeu? Prossiga, é o Oscar Mike Romeu. Que o controle Aracaju informa que para o Oscar Mike Romeu aproximar para pouso direto no pátio devido à pista está impraticável para pouso. Vai executar então a aproximação direto no pátio, Oscar Mike Romeu. Agradece a informação. 0-0-0-0-0-0. Coral. A decolagem é da 1-0 com a primeira curva à direita no perfil da subida coral. Controle é 120 decimal 8. O transponder 5115. Gol 1925, chame centro Recife, 126 decimal 0, boa viagem. Feito Recife 260, obrigado, bom trabalho. 4 no 5. Correto, chame pronto no pátio 3, 35, 4 no 5. Chamará pronto. Grava até autorizado, táxi até papai, reporte para o cruzamento com 17. Fave 59 no meia, prossiga. Espera 59 no meia, instrumento para Natal, nível 210, solicita a direita de tráfego da Excelente. Ok, o Fábio 59 no meia. Está autorizado então, Natal, nível 210. A decolagem é da 10 com curva à esquerda, a subida Puca, e após Puca, direto Natal. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5112. Autorizado Natal 210, com a decolagem curva à esquerda, subida Puca, depois de circuito Natal, controle 08, aciona 5112, 5916. Está correto o cotejamento, o Fábio 5916, autorizado a acionar no pátio militar e chame táxi. Como Salvador, Webjet 6720, boa tarde. Boa tarde, Web 6720, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6720. Companheiro 2231, no táxi 60 a bordo, 6 horas, autonomia alterna Brasília, pronto para táxi. Ciente, o 2231 da passareta, tá autorizado táxi, pátio Índia, ponto de espera da 10, chama a torre, 186, ajuste 1020. 1020, ajuste autorizado via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre no 1860. Afirmo. O FAB 5906 está livre o acionamento, alguém no pátio militar? Hotel, está autorizado ingressar no pátio principal, contorne o mesmo e ingresse na taxiway Índia e na mesma chame a torre em 186, o ajuste é no 020. Juliette 6720. Aqui o Web 6720 mantém a posição antes da Juliette. Temos um Citation aqui cruzando o pátio. Assim que o Citation de cor branca deixar o eixo da Juliette livre, está autorizado para seguir para o Gate 612. Gente, após a passagem do Citation, já visual com o mesmo, é autorizado ingressar a Juliette portão 6720. Você conseguiu estacionar? Feliz Tech Track para o Pátio 4 de novembro. O P231 está autorizado em decolagem? Sim, 140 graus com 12. Sim. Decolagem. Joias, alterne frequência do controle Aracaju em 120 decimal 3. Oscar Mike Romeu. Alternar com Aracaju na 203. Tem o Oscar Mike Romeu, tem uma solicitação da presente? Prossiga. Trocar de regras para instrumentos, voando no 030 direto para o VR de Aracaju, no 030. Ok, então te considero informação anterior, reporte nivelado. O Oscar Michael Romero. Reporte nivelado, Oscar Michael Romero. Tio Vento, 140 graus com 12 nós. Tio Mike Serra Cia VOR, after conform flight plan. Departure from runway 10 and left turn. Momo departure. Mikey Oscar. Mikey Oscar departure after Gebit transition. Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Gebit transition. Departure frequency 120 decimal 8 and the scope hold 5 110, Condo 077. Com a Condor 077, VFD to Frankfurt, initial flight level 330. The Momo's departure and thereafter the Gebit transition. Departure frequency is 120.8. Squawk is 4510. Go ahead. Okay, Condor 077, the transponder is 5110. Transponder 5110, Condor 077. Okay, that's right, and report for push and start, gate 11, Condor 077. Gate to start at gate 11, Condor 077. Okay, Condor 077, are you ready for push now? Condor 077, negative, sir, we need about 2 minutes. Okay, report when ready, Condor 077. We call you when ready, Condor 077. 4.000 pés, 10.020 altímetros, vigilância, voo 1.601. Colo Salvador, eu contei 59 no meio, é para o táxi. Ok, Fábio, 591 no meio, táxi autorizado até o hotel. E na hotel, chame a torre em 198.6, ajustão no 020. Só para confirmação se eu decolo da hotel ou prossegue até a cabeceira 10. 591.6, vou chegar até o hotel, chama a torre 198.60, aí decolar a cabeceira. Ok, então chame a torre para o cruzamento da 10, o FAB 591.6. Chama para o cruzamento 591.6. Quebec Kilo, cheque trem, pouso autorizado 17, o vento 140 graus com 10. Embaixo e travado de fábrica, o Quebec Kilo. Olá, Salvador, boa noite, chegou 1612, transformação em uniforme. 0.8, bom voo. 0.2, obrigado, bom dia. 020, mesmo. 020, 10.050, libera a restrição em imagem. Sissi, o nível 390, via pelo ISP 58, a decolagem é da 10. Com a primeira curva à esquerda, subida a Puca, transição Caju, o controle é 120.8, transponder 5120. Possível, 185.000, autorizado Recife, 390, conforme plano, Puca, Caju, 208.5120, posição 02. Tá correto, e em Aracaju, intercepte aí o Peru ISC 58, chame pronto no portão 2, boa noite, 56. Possível, o ISC 58, chama pronto, noite, 56. Não, depois de aula, ok, Roger, airport Gal 022, cleared for push and start, report taxi. Taxi de pista, reporte LED e ponto cabeceira 10. 9 no meio, então você vai cruzar a pista pra funcionar na cabeceira. Seguinte, pode taxiar via pista, reporte LED e pronto na 10. E eu vi a pista, aí eu vou tentar... Solar 20,